Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! Vem aqui que o Titio vai ensinar o que é isso! Eres lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado aqui no chorume.com.br. Chorume, para quem não sabe escrever, é Chorume com X. Do meu lado direito, ele que mata filhote de cachorros só para brincar de Três Marias com os ossinhos, Wesley Zop. Lembrando que é cachorros na China, que são comestíveis. E adultos. Sim. Filhotes adultos. Né? Filhotes adultos. Comparados com os nossos, são adultos. Sim, muito bem. Porque os, como eu falo, os orientais são mais evoluídos. Ah, óbvio. Na minha frente, ele que todo domingo coloca uma saia para servir hóstia na sacristia, Gabriel Asbar. Desculpa, eu cheguei atrasado porque eu tava lá. Bela saia, aliás. De seda. Seda oriental. Que é mais evoluída. Por isso que me chamam de cachorrão. Filhote, cachorrão filhote. Claro, claro. E aqui a nossa convidada de hoje, Raquel Janine, lá do canal do YouTube, Canal da Kel. Bom dia! Um canal que já fez vídeos como Desafio do Corote, Wesley Zop. Um que fala sobre aquela cagada e fala também sobre seu ídolo, MC Biel, pelo jeito, né? Ah, o ídolo de todos, né? Cultura mas... aí da... pra todo mundo, pra todos os jovens. Ah, mas quem não gosta do Biel, cara? Não de você não, Gabriel Osborne. De você não, ninguém MC gosta, Biel. Gabriel. Tudo bem, ele até não é minha mais mãe. MC, ele tirou o MC do nome agora. Ah, não. Nossa, então você que é fã pode falar mais sobre isso aí, por favor. Do Biel? Isso, por que ele tirou o MC do nome? Eu não sei também. Afinal, ele nunca foi um mestre de cerimônia, né? Boatos. Pode ser isso. Boatos, olha lá, ele sabe por quê. Boatos dizem que ele tirou o MC do nome porque ele recebeu uma proposta pra colocar BBC. Sim. Você sabe que não faz sentido nenhum. Não, eu vou explicar. É um boato. Eu posso explicar. Por favor. Ele quis dizer de McDonald's. E Mac Biel, então Bibi de Bibi Esfirra Biel. O Mac tirou também o MC. Depois que descobriu que o Biel tem MC no nome. Ele também tirou. Agora é o Donald. Vou lá no Donald. Muito bem. E eu, Douglas Domiciano Ganso, que toda vez que faço amor, gosto de ser chamado de... Que foi isso? Estranho falar um mendigo que faz amor, mas... Normalmente só curro é currado. Mas tá, claro. Gosto de ser chamado de ornitorrincão peludo. Tô abrindo meu coração com os senhores aqui. Os senhores vêm rir da minha cara, não acredito. Chacoalhar o rabo de castor. É, só isso aí. Tô decepcionado aí com a atitude de vocês nesse podcast. Toda vez que faço amor. Não apareceu. Desculpa, música, Raquel. Aquelas músicas dos anos 90, que o cara vai declamando a letra, né? Ouvinte, não entre em pânico. Esse é o podcast Chorume, o podcast que todo mundo confunde uma bitoneira com uma privada. Quem nunca? Mas não admite. É, eu nunca. Por isso que esse reboco tá uma bosta. Literalmente. Muito bem, então vamos para a leitura de e-mails, Wesley Zop. Por favor, música. Veja essa. Ah, muito bem, combina com seus olhos essa música. Obrigado. Então vamos lá, primeiro eu quero fazer uma retratação polêmica aqui, Wesley Zop. O quê? O que aconteceu, porra? É porque alguns episódios pra trás, né, recebemos aí uns comentários, um de Jefferson Martins e outro de William Floyd. Você lembra ou não? Lembro de comentários, sim. Sim. E esses caras, eles nos comentários, eles não falaram que pertence a um podcast chamado Ultra ComboCast, cara. Que é um podcast aí que fala de jogos, um podcast sensacional que está aí na podosfera, tá com poucos episódios, mas tem que falar que é excelente. De jogos é meu podcast predileto agora. Melhor que tomar tapa na cara? Melhor que dedada no cu e rasgada até a nuca. Pô, então é bom demais. Melhor que flertar com o Faustão? Não, aí... Ah, aí você tá apelando, né, porra? Talvez só que o Celso Portiolli. Lá, por exemplo, Gabriel Asbar, os caras falaram de um jogo que você já me recomendou, que é o Shovel Knight. Isso, é muito bom esse jogo, cara. Eu também recomendo. Eles comentaram de jogos antigos, como Rock'n'Roll Racing. Então, se você era do clássico. E na minha infância também, esses dias falaram de Tartaruga Ninja, cara. Nossa. Tartaruga Ninja eu joguei muito, cara. Excelente, esse jogo era excelente. Do Super Nintendo, lógico. Não, eu jogava do Nintendinho 8-bits, mas cara, joguei o do Super Nintendo também. Eu jogava em locadoras, né? Desculpa, se eu não tinha videogame. Ah, tudo bem. Eu alugava fita. É verdade. Tudo bem. Então vamos lá para a nossa leitura de e-mails. O primeiro e-mail dela, Juliana Felipe. Ih, gostosa. Filhazinho. Já falei para você parar com essa porra aqui. Vamos ter que colocar uma rolha no cu para ele parar de falar. Mandando o assunto cantada atual e piada ruim. Então, ela manda uma seguinte cantada. Essa manda episódio. Essa, vamos ver. Queria que você fosse um pokestop para eu pegar suas bolas. Ah, essa menina é romântica, cara. Isso que eu tô falando. É. Ou então, por que não pegar o seu ovo? É. Eu não sei do que vocês estão falando, mas tá bom, vamos lá. E daí, ela manda uma piada ruim. Sabe pra quem você deve levar o celular quando ele quebra e despedaça? Fica a dica aí, Gabriel. Não sei, pra onde? Pra um técnico do celular, obviamente. Autorizado. Leva para uma bactéria, pois ela une celular. Ah, não, cara. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, eu tô saindo do chorume. Falou. Ela manda uma risada. Tive um derrame anal aqui. Conhecido como diarreia, né? Ele sempre acha que é coisa grave, né? Derrame anal. Né? É, derramou. Derrama do ânus, é, tá certo. Muito bem. Ela dá um AVQ. Seus dementes, seus insanos, ela dá uma risada e fala, me acabei de rir, se despede. Muito obrigado, Juliana Felipe, por sempre nos divertimos muito aí com seus comentários. Como fala, sem desprendimento. Sem desprendimento. Próximo e-mail dele, Leandro Lopes, com o assunto gambiarras. Excelentes gambiarras neste programa. Já aprendi todas e não sei pensar como minha vida foi até aqui sem conhecer tais metodologias. Assim que possível, vou fritar maçãs. Isto foi genial. Exato. Só não entendi por que o Douglas criou uma panela com caixa de leite se estava em casa e teoricamente tinha panelas lá. Mas é que eu acho que a panela na grelha não ia funcionar. É, estava sem gás. Estava sem gás. Daí, acho que a grelha, ainda mais que era churrasqueira elétrica, você não ia ter condição de esquentar uma panela naquilo lá. Talvez se você tivesse uma panela de alumínio muito fina, daí talvez desse. Uma frigideira. Mas acho que derreteria o cabo de plástico. E talvez não seria uma gambiarra. É. Ah, é verdade. Talvez já exista uma técnica irlandesa que prepara assim. Sim. Vídeo Masterchef Irlanda, todo mundo acompanha. Irlanda do Norte. Óbvio, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Aluguei uma casa na praia uma vez, cuja grelha estava provavelmente há anos sem ser lavada. Havia uma crosta de gordura muito grossa e nojenta. Eu já estava com a esponja toda estragada e não conseguia limpar. Peguei no quintal um tijolo comum, passei nele um pouco de detergente e lavei a grelha, como se fosse uma esponja. Ficou como nova, aquele tijolo desde então é meu amigo e o levei pra minha casa. Com ele você destrói a gordura sem destruir a grelha. É incrível. Porra, tem até um slogan. Tem o slogan do tijolo, é dele. Exato, tijolo pra construção, caralho. Eu acho que o único... Só que não ficou claro aqui. É tijolo comum ou tijolo baiano, Gabriel? Não, é tijolinho, não, tijolo, não é? É, tijolo maciço. Tijolo maciço? Tijolo maciço. Ah, o que que ajuda a limpar a grelha é aquele... Vamos dizer assim... A ele porosidade. Uma esfoliação na grelha. Ah, então o baiano ele ia despedaçar. A areia ele... que ele solta. Isso. Ele é tipo uma pedra pome. Isso, tipo isso. Muito legal. Você pode lavar a grelha ou raspar o calcanhar. Ainda no quesito churrasco, tijolos são e sempre serão seus melhores amigos. Você é meu amorzinho, você é meu amorzão, você é o tijolinho que faltava na minha construção. Você é meu amorzinho, você é meu amorzão, você é o tá carente, Leandro Lopes. O tijolo é o melhor amigo dele. Num churrasco. Os tijolos não te decepcionam. Igual jogar truco. Só um tijolo ali. Ele é o tijolo de dupla. Hein? Os tijolos não faltam no seu churrasco. Os tijolos sempre me acompanham. Põe aquele chapéuzinho de aniversário no tijolo, né? É o plank, né, dele. O tijolo, ele nunca faltou na minha festa. Diferente de todos os meus amigos. Muito bem. Pode-se montar uma churrasqueira com tijolos e se não for espetinho, vai faltar a grelha. Nas casas alugadas sempre tem uma geladeira velha com grade de ferro na prateleira. Um amigo meu... É claro, sempre um amigo. Já viu isso acontecer e a gente, quer dizer, estes meus amigos conseguiram fazer um churrasco decente, usando a parte da... Da grelha de... A prateleira da geladeira como grelha. Isso, como grelha. Mas, cara, uma vez, já que tava falando de grelhas improvisadas aí, nesses eventos de estudantes que tem na cidade, esses jogos estudantis, o pessoal costuma ficar em escola, né, acampado. Sim. E eles inventaram um churrasco, obviamente não tinha churrasqueira nem grelha. Daí os caras foram despreendidos, às vezes, óbvio. Vamos ver. Você lembra aqueles bueiros que tinha na escola, todo furado, os caras tirou e usou aquilo de grelha, cara. Eu vou explicar o porquê dá certo. Porque uma vez que esquentou, mata todos os germes. Faz sentido. Faz então sentido. Eu gostaria de compartilhar também um conhecimento churrascólogo. Técnico. Técnico e churrascólogo. Você sabe que eu conheço muitas coisas das obras, né? Sim, das obras de Deus. Das obras de Deus. Claro, sim. Claro. Porque todos os homens são filhos de Deus. Mas, menos Wesley Zobre. Sim. Que sou irmão dele. Filho do egípcio. Mas então, quando tem um churrasquinho ali, bateu uma laje, vai ter um churrasquinho... Não, ninguém precisa de churrasqueira na obra, cara. Não, como não? É numa churrascaria? É simples, você pega uma carriola... Um pedaço de tela de... Que a gente comumente chama de tela de galinheiro. Sim, mas sim. Mas uma telinha fina. Coloca ali e encapa a carriola. Pô, tá e genial, usa a carriola de... Antes de encapar, é bom deixar o carvão dentro. Exato. Né? Ah, e o melhor de já tudo... Já aceso, talvez. E o melhor, melhor de tudo é que quando acaba o churrasco... A gente quer de novo. A grelha, entre aspas, você embola, leva com a carriola e joga na caçamba. Pronto, tá pronto. Cara... Tudo é limpo, genial, cara. É genial. Cara, eu acho que... Isso aí é melhor que uma churrasqueira, porra, fica caralho! Fica muito melhor! Puta gambiarra! Puta gambiarra! É disso que eu tô falando, porra! Parabéns, Gabriel, nossa, por todas essas gambiarras que obrigado. Você trouxe pra nós. Aqui. Só 85 litros de churume pra você, rapaz! Por que 85? Porque ele devia ter falado isso no episódio. É. Exato, exato. Tudo bem, tudo bem. Se não, tinha ganhado 100, é obviamente. Claro. Reconheço a minha falha. Exato. E teria sua vaga pro Masterchef, porque tem a ver com... Ou não, já estaria lá. Masterchef Etiópia. Só que lá eles não fazem com carne. Mas não tem comida. Lá eles não fazem com comida. Eles assam uma carriola na carriola. Elas são terra. Elas são terra na carioca. Fazem vasos. Muito bem. Ele continua aqui. Outra gambiarra boa é cafeteira. Em cafeteira dá pra fazer chá, café, miojo, ovo cozido, salsicha e até sopa. Se um dia quiser fazer um bife à milanesa e não tiver todos os ingredientes, ovo, farinha e temperos como sal, você sempre pode substituir o ovo por leite ou cerveja. Para a farinha e os condimentos, você pode bater bolacha de água e sal. Empanar bacon com Doritos e cerveja é algo que ainda farei. Pô, mas fica excelente, acho que fica melhor do que um bife à milanesa normal. Pode ser. Com certeza. Todo motoqueiro como eu e o Wesley sabem que nada pode ser mais útil do que sacolas plásticas de mercado. O Wesley, além de motoqueiro, ele é motoqueiro, hein? Mortungueiro. Motoqueiro, pra quem não entendeu, que eu faço tocas. Exato. É. Ele é cachorro toca, louco. Tocas, pra quem não entendeu, é chupetas. Isso. Na cadeia. É. Talvez o manual do Jovem Cadeiro 2 esteja surgindo aí, rapaz. Vamos. Com motoqueiro. Como talvez uma parte que seja um dicionário na cadeia. Muito bem, vamos lá. Quer falar alguma coisa? Não, assim como o Nico fez uma gambiarra ao vivo, o Wesley Zop faz fazer uma toca ao vivo. Muito bem. No fim dessa leitura de e-mails. Sempre tem um monte de sacolas plásticas na mochila ou no baú da moto. Choveu? Saquinho no pé. Precisa carregar uma caixa enorme da fritadeira que comprou pra mãe? Amarra uma sacola na outra para fazer uma corda e dali na alça do passageiro. E ajeitam furos na capa de chuva. Concordo em gênero, número e degrau. Sim, e servem de sacolas também. Ah, não, mas aí é muito frágil pra você carregar alguma coisa. É, depende da sua. Você vai pendurar no guidão, por exemplo, ela vai rasgar, vai cair, vai deixar tudo seu. Que é contra a lei, né, Wesley Zop? Suas mamonas não que você colheu. Não pode carregar nada no guidão, você sabe, né? Mas onde você carregaria? Só as mãos. Sei lá, no toba, talvez. É, daí não rasga. E aí, choveu e você precisa secar a roupa? Existem bons lugares, como atrás da geladeira ou na fonte do computador. Quem nunca secou uma cueca freada lavada no boxe, no abajur do hotel? Não, no abajur e atrás da geladeira eu vou ter que concordar. Mas não força na fonte do computador, puta que pariu. Não, por que não, Wesley Zop? Não, porque você vai tampar a ventilação e queimar a sua fonte. Não, e principalmente porque em alguns computadores a fonte fica embaixo. Você vai pôr como a cueca? Mas eu acho que, por exemplo, a fonte do notebook, que é aquela fonte separada assim, fica aquela parte, aquele paralelepípedo de plástico quente. Não dá não certo. Não vai secar porra nenhuma. Sei lá, cara. Uma meia. Você pode esquentar um pedaço de pizza ali. Aí você quer, pode. Aí dá. Mas esquentar um pedaço de pica ali, né? Uma touca. É. Dá pra fazer a touca ali. Muito bem. Saiu de casa e esfriou de forma que não vai conseguir andar na motoca sem ter dor nas canelas? Solte um pouco do cadarço do tênis e encha de jornal ou revistas. Encha de jornal nas calças e dentro das jaquetas. Esta o Douglas bem que podia ter falado. Por quê? Porque mendigos comumente se aquecem usando... Com jornal. Não, papel e papelão. É a melhor coisa para se aquecer, jornal. Exato. E também uma coisa que quando você quer... O seu tênis molhou, colocar jornal dentro, porque o jornal absorve a umidade, né? Ou miolo de pão. Sim. Depois você pode comer aquele, pão, aquele miolo de pão com gosto de queijo. Era o que eu tava esperando. Daí depois você pode emparar ele também, né? Já... Pode. Jornal também pode ajudar um motoqueiro em perigo. Por exemplo, a procurar emprego em vez de ficar andando de moto por aí na chuva e no frio. Mas tudo bem. Em perigo com o pneu furado e saindo da roda. Na falta de jornal, pode ser mato da rodovia. Explique aí, Wesley Zob, o que ele quis dizer. Não sei essa técnica. Eu, pelo jeito, eu acho que quando o pneu tá saindo da roda, você enche de jornal ali, sei lá. Não... Então é, mas como que você bloquearia... A saída da câmera ali, não sei. Com o jornal, não sei. Não. A não ser que com o jornal você busca um borracheiro. E daí, eu pode não conheço ser, essa técnica. Pode ser, essa ou daí... talvez você use água da enxurrada ali e molde uma roda de papel machê. É, ou é, faça papel machê. Ah, papel machê, porra. Ó, é, essa técnica ficou meio obscura, Leandro Lopes, acho que por favor, pode... nos explique melhor que eu sou burro. Muito bem, mande fotos aí. Uma forma que fazíamos para nos embebedar na adolescência era gelatina. Um pacote de gelatina, água quente, misture no lugar de água gelada, vodka. Pode ser meio a meio. é um doce inocente. Wesley Zob tem um nome pra isso, ele já até ensinou essa receita. Por favor, qual é o nome dessa poção, Wesley Zob? Não, não, o que eu fazia é com quisuco, não com gelatina. É a poção Gummy. Não, mas o que eu já fiz, eu não preparei a gelatina, mas sabe aqueles ursinhos que é de gelatina? Se você coloca, deixar eles numa tigela com vodka, ele vai absorver toda a vodka lá. Daí você faz o quê? Ursinhos loucos. É um prato do Masterchef, pra quem não conhece. Tanto é. O Masterchef Irlanda. Ou aquela minhoquinha Yumi, minhocas loucas. Que em alguns casos chamam de pirocas loucas. Pirocas loucas. Depende do que tamanho ficou essa minhoca. Ele manda um grande abraço, Leandro Lopes. Muito divertido também. Temos aí o e-mail dele, Rodrigo Malta. Aê. O pai de família que acompanha esse podcast. Pelo menos um pai de família. Assunto gambiarra de puta. Olá, seus sangradores de tímpanos. Olá. Esse de gambiarras foi foda, hein? E ainda mais com as respostas para os desafios que ele mandou. Valeu. Eu tenho uma história de puta gambiarra, ou gambiarra de puta, ou ainda puta gambiarra de puta. Bom, foi o seguinte. Um amigo meu, portador de Tavinho, patrão e eu, estávamos saindo de um lugar onde se tem diversões para homens héteros. E na rodovia Anhanguera, sentindo capital, fomos parados pela polícia rodoviária por estarmos com um dos faróis queimados. E o policial pediu para que esperássemos ele multar outro carro. Estávamos rindo de como estava acabando a nossa noite, provavelmente bêbados também, né? Quando uma das meninas do lugar onde estávamos parou lá e desceu para conversar. E ela teve uma puta ideia: tirarmos o miolo do farol queimado e encaixarmos uma lanterna que ela tinha no carro. Pois bem, fizemos isso, e quando o guarda chegou para nos multar, o Zop disse que tinha trocado um fusível e o farol acendeu. Ele nos liberou. Ele questionou a senhorita e ela disse que parou por ser nossa amiga e ver se precisávamos de algo e tal. Quando chegamos na saída para a Americana, devolvemos a lanterna para a donzela. Nos livramos da multa com uma puta gambiarra de puta. Abraços, moleques. E aí, realmente, Wesley Zop, realmente. Você é um contraventor. Você cada vez menoja mais com as suas histórias. Não é que noja, realmente. A gente ia tomar multa ali e prender o carro, porra. Prender carro por causa de lanterna, Wesley Zop. Claro que sim. Só por causa de lanterna, não, por causa de farol. Tem uma coisa pra te dizer só. Puta gambiarra! Essa foi puta gambiarra de meretrizes. Eu acho que mereceu 85 litros de chuva. Mas peraí, por quê? Porque burlou as leis. Exato. Você tá ensinando mal as crianças da família brasileira aí. É. Porque todo mundo sabe que a sua lanterna estava acesa, mas tem que andar na pista com farol. Exato. Isso é verdade. Pelo amor de Deus, por colocar toda a família brasileira em risco, apenas 85 litros de chorume. Não, eu até entendo. Essa gambiarra, por causa disso, não vai aparecer no Auto Esporte nesse domingo. CNPJ! É claro que ele ia mostrar alguma gambiarra dessa, mas... Por causa disso, não. Bárbara Luca manda um e-mail aqui. Bárbara Louca! Gambiarra esportiva da Lixipédia. Acho que ela quer dizer um combo dos nossos três últimos episódios de gambiarras. Gambiarra esportiva aqui em cima, que porra. E da Lixipédia. Sim. Bom dia, locutores cremosos. Que nojo. Mas eu gostei. Não, ela fala que nojo. Ah, tá. Blerg. É uma onomatopeia que ela escreveu. Pra nojo. Sim. Tá. Muito legal o de esportes que deveriam ter nas Olimpíadas. Pensei em arremesso de anão. Tipo... Tipo o filme O Lobo de Wall Street. Puta, seria sensacional. Cara. Os anões com roupa de velcro e o alvo também é de velcro. Sei lá. Acho que até entra como inclusão aí. É verdade, é verdade. Pô, seria legal, hein? Seria legal. Mas daí teria o quê? Tamanhos de anões? Ah, é claro. Tem categorias, né, Douglas? Não, mas daí um cara ia treinar o arremesso e o anão ia treinar a ser aerodinâmico. Não, assim. Mas então ia ser uma equipe, né? É. O cara tem seu anão, não é um anão não, escolhido eu acho que cada pela, um tem seu anão. Pela COI, Comitê não. Olímpico Internacional, não? Não, não, eu acho que claramente você tem um anão, né? Ah, muito bem. O da Lixipédia foi muito bom, mas não entendi exatamente onde o Wesley nasceu. Também não entendi se o Gabriel ficou com a dentista ou não. E nem se o Ganso ganhou a parte das esmolas por ser o Alfa. Não entendeu porque Lixipédia terá um episódio 2, obviamente. Talvez 3, 4, 5. A cada 50. A gente tá igual a Hollywood aqui. A gente lança o episódio já pensando numa trilogia. É, claro, claro. Sim, sim. Mas em breve teremos aí mais explicações aí. Não, não é, Wesley Zop? Sim. E não é, Gabriel Asbar? Sim. Muito bem. E o de gambiarras, meu Deus do céu, esse foi muito bom. Acho que mereceu uns 85 litros de chorume. Aê, puta que pariu! Minha gambiarra é muito simples. Eu trabalho hoje em dia em um ateliê. Muito bem. E para pendurar quadros sem ter um nível em mãos, acabo usando um copo d'água. Dá muito certo também. Ah, pra hidratar o corpo é importante. Exato. Enquanto você ajusta no olho, você não vai fica se hidratando, seco, né? É pra ir pingando água no olho. Pra fazer ele ficar hidratado, você vê certinho se tá reto você ou não. Você fica, né, tanto tempo olhando o fim. Como eu sou besta, eu achei que ela colocava um copo d'água assim pra ver se tava reto. Ai, mas você é burro, hein, cara? Não, tudo bem. Gente, fiquei com a maior dó do Wesley quando ele quis fazer uma poesia e o ganso cortou ele. Não sei como ele não ficou bravo. Na verdade, eu fiquei brava por ter ficado muito curiosa. Ai, que saco, viu? Um beijo chorumoso. Não fique, nem lembro. Não fique com dó desse mentecapto. Esse cara, ele é tudo que a sociedade não tem, que não presta, está nesse cara. Não fique com dó dele. Por isso que ele foi expulso do Egito. É. Mas peço desculpa, Wesley Zob. Faça o versinho, Wesley Zob. Tá, então não, deixa quieto. Cacete. Vamos pro próximo e-mail. Um e-mail de Marcos Daniel. Assunto é cast de gambiarras. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Aqui é o Team Blue. Pra quem não sabe, Team Blue do Machinecast. O Machinecast, um podcast que fala de coisas retrô, Wesley Zop. Oh, fica legal, hein? Fala de música, jogos. Você que é um cara antigo vai gostar do podcast deles. Ainda me pergunto como um podcast lixo como esse pode ser bom. Pois se é bom, não seria um lixo. Então lixo não é ruim. Logo, não jogue seu lixo fora, pois pode ser bom. Enfim, deixa pra lá, ele está meio... Mas você sabe que ele tá dando um incentivo pra reciclagem. É, sim, né? Sim, mas ele tá passando pela fase inicial de ouvintes de Chorum, que é a negação, né? É. Ele tá em contradição, não sabe se gosta, se não gosta, se é uma coisa que é só deixa ele excitado, ninguém sabe aí. É. Adorei o cast de gambiarras e gostaria de falar uma gambiarra que eu fiz e outra que todos fazemos. Em 2005, criei meu podcast de um host. Puta gambiarra! Puta um host! Podcast é a coisa mais gambiarra do mundo. É os, não, caras com host. Os caras de 30, 40 anos que não tem espaço na rádio e os caras começam a gravar o áudio. Na, né, rádio. Na rádio, perdão. Em 2015, criei meu podcast, tinha um host, cara bonito, novinho, com formação e com uma boa voz. Então ele saiu e eu assumi. Ele fala, a maior gambiarra da podosfera foi essa, porque ele é feio, burro, velho e com uma voz de taquara agachada. É, mas estamos aí, ainda bem que ninguém liga ainda. É, ninguém liga porque não tem imagem, né? O podcast é áudio. É, tudo bem. A gambiarra 2, a maior gambiarra dos anos 90 e o início dos anos 2000, que foi feita por muitos de nós retro gamers. Virar o PlayStation de cabeça para baixo e assim fazer todos aqueles 300 CDs piratas rodarem. E assim ficar 18 horas por dia jogando. O Gabriel Asbar tinha um PlayStation, ele sabe muito bem o que é isso. É, na verdade eu não sei porque o meu rodava bem, porque era o lendário PlayStation tijolão. Ah, um dos primeiros que saiu? Ah, o primeiro, né? O primeiro que saiu. O maior de todos, mas o PlayStation 1, que era o menorzinho lá, que tinha esse problema. Ah, isso. Sim. Então ele manda um abraço a todos aqui, Team Blue. Anderson Lima, o nosso Anderson Negão, manda um e-mail também aqui com o título Finalmente. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos choromosos. Vim através deste expressar toda a minha alegria que após um tratamento psicológico intenso, finalmente escutei o manual do jovem cadeieiro. O quê? Agora que ele ouviu? Ele sempre falou que nunca teve coragem de ouvir esse episódio. Realmente... Mas agora que ele foi preso, ele teve. Ele teve que ouvir, né? Realmente vi que ali foi o fundo do poço. E o mais estranho de tudo, gostei pra caralho. Realmente mereci um choro Oscar, então eu devo me juntar ao coro da internet e apresentar minha hashtag... Hashtag manual do jovem cadeieiro capítulo 2. Vamos subir essa hashtag. Está tomando as redes, já tem 3 tweetadas com isso. Sendo duas nossas aqui. Eu conversei com alguns roteiristas de Hollywood e estamos cogitando criar uma superprodução cinematográfica que terá a seguinte temática. Um jovem cadeieiro de 16 anos é preso, conhecido como pequeno Miss Moonshine. Moonshine. Moonshine, sim. É enviado para a cadeia e lá conhece 3 perigosos bandidos. Enquanto era estuprado por Wanderson Negão... E era estuprado por um bandido conhecido como Gaivota. Vi um outro prisioneiro careca, meio cabisbaixo e feliz ao mesmo tempo. O prisioneiro olha nos fundos dos olhos dele e diz: eu já estive no seu lugar. Tenho aqui o que vai te ajudar muito. E assim o pequeno Miss Sunshine, quer dizer, Moon Sunshine, conheceu o que viria a ser um best-seller. Dando um spoiler, no final o pequeno Miss Sunshine, digo, Moon Sunshine, ficou extremamente hidratado e sem pedras nos rins por ter bebido bastante líquido. E aprendeu do pior jeito como é ser uma mãe de cela. Continue o excelente trabalho, até a próxima. Eu acho que nem não sei de onde ele tá falando de plágio aí. Não, acho que não. Porque várias séries e filmes têm essa temática. Sim. Acho que não. Muito bem, o último e-mail aqui, Cleiton Antônio. Ele manda felicitações. Boa noite, senhores do Chorume. Meus parabéns pelo um ano desse excelente podcast, que é uma delícia de ouvir. É tão bom que quando estou ouvindo consigo até sentir o cheiro de merda oriundo das cuecas borradas do Ganso. Ótimo. É bem sensitivo o nosso podcast. E a gente que grava presencial ainda, imagina como a gente sente. Que venham muitos outros anos, ou anos, como preferirem. Tá. Que vem muitos outros anos, então. Sim, pelo menos em datas especiais, né? Gostei muito desses últimos episódios, especialmente do 49, esportes que deveriam ter nas Olimpíadas. Creio que seria um grande medalhista se estas modalidades fossem oficializadas. Inclusive, disputaria com o Lucas Vituri no nado de enxurrada. Lógico, ele nada sentado. Não, né? Se nada sentado. Além também de achar que ganharia a corrida de bujão, pois já tive um grande treinamento desta modalidade. Em outra oportunidade, compartilho com os senhores. Tá, ele era entregador de gás. Talvez, não sei. A leitura de e-mails tem sido um show à parte. Tão boas que sugiro aos senhores incluir no Choro Oscar deste ano o troféu para as histórias contadas pelos ouvintes. Um grande abraço por trás. Faz Adoro sentido. Perega. Faz sentido essa opção no Choro Oscar aí. O que você acha, Wesley Zop? Você que tem pudor. Acho, sei lá, azul. Lá no nosso site, um comentário de Bruno Aldi do podcast Los Ticos, o podcast mais tesudo da internet brasileira. O que acha, Wesley Zop? Concordo, é muito tesudo mesmo. Então, muito bem, queria mandar um beijo pro Pino, que é delicioso. O Pino, ele é delicioso já pelo apelido. Você pensa Pino, você já pensa no quê? Delicioso. Exato. O que você pensa, Gabriel? Falou Pino, o que você pensa? Cremoso. Além de bolinho. Cremoso. Cremoso, então o que é? Delicioso. E quando acaba? A gente quer de novo. Muito bem. Igual boliche. O Bruno Aldi manda uma mensagem exclusiva para Gabriel Asbar. O quê? Opa! A gente pode ouvir, será? Pode sim. Quero saber se os guardadores de fila podem ficar também na fila de espera de doadores de órgãos. Como é uma profissão que você sugeriu, acho que você tem aí todo o cacife para responder. O Gabardini para responder aí todo conceitualmente, de maneira técnica, essa questão. Talvez porque ele esteja aí fazendo os cursos de espera de fila e quer saber aí como proceder. Então, na verdade, para esperar na fila de para receber órgãos, ele tem que ter uma licença especial. Por quê? Porque essa fila é uma fila não física, né? Ninguém fica sentado esperando. Então... teria que ter uma especialização em guardador de fila de órgãos. Mas será que ele tem que ter? Ele também precisaria desse órgão para poder entrar nessa fila? Ou ele tem que ter um documento que fala que ele é um guardador de fila, de espera de órgão? Exato. É isso que você está falando? É igual quando tem aquela... Por exemplo, o cara tem a carteira de motorista, ele pode dirigir van. Mas para dirigir van escolar, ele tem que ter... Tem uma licença especial. Uma licença especial. Mas se acaso ele também... precisasse de órgãos... Aí ele não poderia estar trabalhando. Ele estaria afastado. Mas diga uma coisa, Gabriel Osbar, que eu mandei aqui, mas eu acho que também ele receberia também um adicional integral, porque afinal a fila de órgãos está esperando ali a todo momento. É verdade. E daí teria que pagar também uma questão de exclusividade. Sim. Muito bem. Você acha que intera quanto esse valor? Eu acho que qual o salário base pra ele começar? Olha, é o seguinte. Alguém que tá... Lembrando que é uma especialização. Sim. O Ganso fez uma observação interessante. Porém, eu também tenho outra... Um contraponto. Outro contraponto a levantar, que seria o quê? Sim, ele tem que ter um adicional, porque é uma coisa mais importante ali. Sim, né? É um curso extra dele, né? É longa. Se o cara não atender uma ligação, cara, pode custar um órgão. Exato, tem uma espera longa. Porém, como eu disse, não é uma espera física. É verdade. Então ele pode estar em outras esperas. Não desgasta tanto. Ah, mas aí ele pode acumular funções? Sim. Porque se ele só está esperando a ligação... Não sei, cara. Ele pode atender. Não, mas eu tô supondo. É a mesma coisa, por exemplo, se você é um engenheiro e você é um engenheiro perito, você pode cumprir as duas funções ao mesmo tempo. Adoro perito. Periton. Então, você tem um desconto ali... Por não ser uma coisa que você tem que estar a todo momento esperando. Sim. Então, calculo eu uma base ali de um piso salarial de R$2.000. Pino salarial? Um pino salarial. Um pino salarial. Adoro o pino. Aí. Muito bem, Wesley Zobes. Então, foi todos os contatos dos nossos ouvintes. Para aquele ouvinte que quer mandar e-mail ou uma mensagem através do WhatsApp, Wesley Zop, como proceder? O e-mail é o autocríticas@chorume.com.br. E o WhatsApp é o DDD 19 99495 5485. Muito bem. E Gabriel Osbar, aqueles que querem entrar em contato através das nossas redes sociais, como proceder? Primeiro acesso ao computador. É verdade. E daí entrando no Facebook ou no Instagram, Lixo do Lixo. Ou se você não é assim como eu e Ganso, que usa, né, na verdade, o Twitter, não é como a gente que não usa, @NectarDoLixo. Terminado aí todos os contatos dos nossos ouvintes, é chegado o momento dele brilhar. Gabriel Osbar, qual é o tema de hoje, Gabriel Osbar? Olha, eu tô meio... assim, pra falar o tema, porque não tenho mais tanta confiança. Né? Ele não tem mesmo. Não tem. Mas o tema de hoje é frustrações. E decepções, não é, Gabriel Osbar? Sim. Não nos decepcione nessa... Não nos frustre aí, ao anunciar já esse tema. Já começou com o tema já. Desculpa, meu, desculpa. Quis ser verdadeiro. Tudo bem, então ouvinte, hoje falaremos sobre frustrações e decepções que tivemos ao longo da nossa vida, que provocamos ao longo da nossa vida. Então ouvinte, fica aí, escute todas as decepções que causamos ou que causaram na gente. Don't you know you're a human being? Born of a mother with the love of a father. Reflection comes and reflection goes. I know sometimes you wanna let go. You. travel till it's gonna be quick. Alright? Or you made to be the devil for it. Suck my dick. Então, como é característico desse podcast, é o momento dele começar falando aí das decepções que foi sua vida. Não, não era bem isso. É de algumas decepções que tive na vida. As decepções que é viver sendo Wesley Zob. Não era bem isso, mas tá, eu vou tentar ilustrar pra vocês mais ou menos o que aconteceu. Muito bem, por favor, então comece aí se deliciando. Vocês três aqui me aparentam ser muito jovens. É. Muitos. Então, você tá sendo amigável, né? Tá, a Raquel parece ser muito jovem. Ah, agora sim. Obrigado, obrigado. E você, por acaso, Raquel, você lembra da internet discada? Não, acho que mais não. Mais ou menos. Não, não lembro. Talvez você estudou história, já viu falar, sim. Tinha uma época em que a conexão pra internet era discada. Era via telefone. Que você tinha que esperar o outro sair pra depois entrar. Sim, na linha. Porque a linha ficava ocupada. Exato. Né? E você esperava até depois da meia-noite, porque era um pulso só, então você não pagava como uma ligação normal, você pagava mais barato. Quanto custava um pulso, Wesley Zob? Na época, acho que era 19 centavos. Muito bem. Tá. Muito bem. E tinha os provedores de internet da época, que onde não tinha internet grátis, por exemplo, a AOL, o UOL. Você tinha um desses, cara? Ah, então, quem dera. Ah. Mas só que era distribuído muitos CDs pra gente instalar esses discadores, você tinha um mês grátis, e você podia depois assinar ou não. Você ficava trocando. Sim, mas os CDs vinham um mar de CD pra você. É, eu recebia vários do AOL, América. Exato. Online, cara. América Online, que era o que era mais distribuía CD. Que era simples como a internet, né, cara? Sim, era o slogan deles. Muito bem. Qual que era a minha decepção disso? Na hora que, na época, não tinha muitos gravadores de CD. Na verdade, não tinha gravadores de CD. Não, o cara, pra ter um gravador de CD, o cara tinha que vender o carro. É, mano, o cara tinha uma gravadora. Não, na verdade, ó, a relação do preço aqui era mais ou menos uns R$1.000 o gravador de CD quando lançou. E era só da HP que tinha. Então, muito bem. Daí eu pensei, ok, eu tenho tanto CD da AOL, eu vou fazer o quê? Vou apagar o conteúdo e usar pra gravar CD. Oh. Puta, achei genial. Eu falei, eu sou gênio, cara. Parecia. Não, pensa. É importante falar pro ouvinte o porquê esse episódio não está aí das vezes que eu fui burro. Não, mas por quê? Não foi burrice. Não foi burrice. Não. Porque tava começando a gravação de CD. Era uma tecnologia que estava chegando no Brasil. Você não conhecia. Ninguém conhecia do que tava falando. E daí um dia eu cheguei, eu tinha lá uma pilha de CDs, falei, vou apagar esses daqui só pra eu gravar minhas coisas agora, cara, eu sou o rei das gravações. Eu fui e coloquei o primeiro CD. Vendeu a casa pra comprar o gravador. Sim, daí coloquei o CD. Esse CD não pode ser gravado, porque já está fechado. Aí você pensou que era porque você tinha lavado o quintal com esfregando CD, né? E tava um pouco arranhado. Eu coloquei no ar da bicicleta. Sim. Não sei. Colocou lá na portinha da gasolina do carro. Sim, fica legal. Desenhou uma mandala com prego, né? Exato. Não deu. Não deu, não deu certo. Falou, vou pôr mais um aqui, né? Não, você não testa, você não desiste no primeiro. Não, lógico que não. No 100 primeiro, eu só Não, desisti no... Um espacinho deve ter. Não. Desculpa, mas... Não é possível que o cara completou o CD inteiro aí com o navegador do AOL, não pode ser. Desisti no número 37. Daí isso foi uma decepção pra mim. Explique por que não deu certo, Gabriel Asbar, porque a Raquel não tá entendendo por que ela não deu não... certo. Porque diferente como hoje em dia, que a gente consegue gravar e desgravar qualquer coisa como se fosse uma unidade flash, naquela época não tinha como. Porque também nem tinha CD regravável. Não. Nem tinha isso. E o Wesley Zob era da geração disquete, onde você poderia fazer isso. Disquete pensando... de 8 polegadas. Exato. Então. Não, e pensando que naquela época era difícil achar CD pra gravar. Não tinha. Daí quando começou o gravador, que daí veio CDs virgens e tal pra... Daí foi uma decepção, daí... Foi chato, cara. E você ficou com o gravador de CD ali... Ah, daí eu já tava com ele, né? Um tempo parado você ficou. É, até começar a vir os CDs virgens pra você gravar, CD regravável. Mas alguém te ensinou o que você deveria fazer ou não? Não, onde eu trabalhava, que a gente vendia os gravadores, né? Uhum. Daí lá eu vi que não deu pra gravar o regravar, né? Mas... Fica a dica aí pra AOL, né? É, lançar uns CDs regraváveis aí, sei lá. De discador, né? Além do discador, dá uma opção aí, pô, né? Recolher e trocar, né? Trocar. Exato. Por regraváveis ou pendrive, sei lá. Dá um pendrive. Pendrive de 700 mega, né? Igual toma de excelente. CD, não precisa ser muito, mas. Dá pra gravar uma foto hoje. Uma frustração que eu lembro, Wesley Zop, referente à TV Globinho. Caramba. Saudades. Angélica apresentava a TV Globinho, não sei se você lembra. Lembro. Apesar de já ter tá trabalhando há muito tempo, mas. Sim, mas... Lembro. Um fã incondicional é. Um fã exato. Incondicional. Você até chorou quando ela casou com o Luciano Huck. Tudo. Não vou dizer chorei, né? Emocionei. Emocionei negativamente. Né? Continue. Então, daí ela começou a anunciar assim, porque o maior sucesso dos Estados Unidos está vindo para o Brasil. O programa que mais faz sucesso lá fora vai fazer sucesso aqui. Não pensando, porra, mano! Esse é um desenho foda! Nossa, vai ser louco, cara. Eu penso, vai ser uma mistura de Power Rangers com Dragon Ball. Muito louco, cara. Daí ela anuncia, vai ser o melhor desenho de todos os tempos, Teletubbies. Desenho, né? Desenho, sei lá. Sim, não, mas é deve ter falado época, desenho. Na né? época, qualquer atração infantil era desenho. Não, o Chaves era desenho, né? Então, sim. Tudo era desenho. A gente não sabia, não tinha noção de live action, né? E daí ela começou a anunciar, e a gente, como você falou, época de internet discada, você não ia pesquisar o que não. era na internet, você não tinha essa condição. Você tinha, mas ia ter que esperar meia-noite. É, né? Então. E tinha que ter o CD da ONU. Exato. Sim. E você não ia pesquisar o que era um Teletubbies, né? Você acreditava ali na palavra da Angélica. Tá falando, né, pô? Porra, daí e Angélica, uma pessoa de idoneidade. Fala com propriedade, né? É. Exato. Daí ela, mó propaganda, e não mostrava o que era o Teletubbies. É, pra você ficar ali, né? Exato. Daí você ficar ali, pá, loucura. Daí você já com a champanhe na mão, não, pá. Porra, mas o negócio é sucesso, cara. O negócio é... Você pintou uma camiseta, eu amo Teletubbies. É sucesso nos Estados Unidos, é Teletubbies, porra. É, cara, daí no dia da estreia, eu não sei se eu deixei gravando, né, no videocassete, porque você programava o videocassete, acho que eu estudava de manhã, não lembro. Só sei que eu consegui assistir a parada. E adorou. Cara, foi o... pior merda que eu já assisti na minha vida, obviamente, cara. Eu imagino o Ganso chegando em casa pra minha filha e falando, não, eu deixei canal errado, não é possível que essa merda... Não, adianta nem você ver, cara, no negócio pra retardado que criava crianças retardadas, cara. Cara, eu falei, porra... O Sol era um bebê, cara, não. Tem um pouco mais de respeito. Ah, foda-se o Sol, esses homens. Os caras tinham pênis na cabeça, os Teletubbies, cara. É, nossa. Alguns tinham. Vários formatos, né? É, exato, era pra todas as diversões. Cara. E pra qualquer ornitorrincuzão peludo. Cara, daí foi uma decepção, cara. Eu falei, porra, como isso faz sucesso nos Estados Unidos, essa merda, cara. E eles viviam na tela do Windows XP sem ter o Windows XP ainda. Exato, que é legal. Talvez futurista, sim. Sim, sim. Mas, cara, quando eu vi aquilo, eu pensei, nossa, todos os americanos são duendes, cara. Eu só consegui assistir uma vez Teletubbies, porque um cara foi lá pra ensinar a tocar violão, lá com os Teletubbies lá, e daí no finalzinho o bebê lá, de novo... Eu falei, ah, vai fazer os melhores momentos, né? Não, faz exatamente igual. Eles repetem o episódio inteiro. Só maldito. Integralmente. Exato. É, não sei porque que eu defendi o bebê, cara. É verdade. Cara, essa foi uma decepção, cara. Foi foda na minha vida. Foi... Percebi porque lá nos Estados Unidos o cara entra com metralhadora e metralha escola, cara. Porque deve fazer essa propaganda também. Não, deve fazer. O melhor sucesso que inventamos. No Brasil. No Brasil. Ou no Brasil. No Brasil. Ninguém assume, né, a autoria. A Raquel não tá entendendo porque ela é fã do Teletubbies, tudo bem? Eu assisti assim, né? Gostava um pouquinho. Exato. É, ela veio vestida de Lala. Aí melhor, você achava? Eu gostava dela. A Pô é que tinha o patinete? O Dink Wink eu acho que era mais da hora. Não, o Dink Wink eu acho que era mais inútil. Mas eu acho que ele era mais da hora porque ele era, ele era o roxinho, não? Rosa, é, então não, eu achava ele mais engraçado. Ah, não, então o Dips era mais inútil, porque ele tinha um chapéu. Tinha um chapéu? É, porque cada um tinha um superpoder, né? Alguma coisa. O Dink Wink tinha a bolsa. A Lala tinha a bola. Pra quem assistiu um episódio, tá, né? É, não sei se foi só um, hein? Um episódio só, tá sabendo de tudo, hein? A Lala tinha a bolsa, Não, a bola. A bola, a boa tinha o patinete, que era o mais útil, obviamente. É, sim, sim. E o Gypsy tinha a porra de um chapéu de vaca malhada. É, é verdade. É verdade. Tinha um chapéu. E que o chapéu era furado em cima pra ele penetrar com o pênis. É. E ele tinha um negócio aqui também que penetrava pra tirar aquela geleinha. Ah, não, aí rosa. aí é XX Teletubbies, que você viu. É que os vídeos. Demorou um pouco, mas demorou ela captou um pouco, isso. Pra entender, né? Não era bem geleinha. Era creme gostoso. Vocês são ridículos. Lembro, mas a questão é, nem sei qual que era a questão do que a gente tá falando. Na sua decepção, cara. É, tô decepcionado, resumindo. Era ridículo. É, assisti 100 episódios, porque como eu falei, não dá pra assistir antes do 100, né? Todos os ovos. E todos os gravados, você tem ainda as fitas? Eu tenho, pra me lembrar da decepção. Sim. Ele assiste ainda de vez em quando. É, pra de vez em quando, todo pra dia. Pra não acreditar mais na Angélica, eu fiz até essa tatuagem aqui, eu amo Teletubbies. E a Angélica falando isso, um balãozinho, é, né? Exato. O Ganso tá esperando até hoje um crossover entre Teletubbies e o Lobo. Quem dera. Da Marvel, que vai foder tudo. Somos old schools, cara. Na nossa época, o desenho era simplesmente chegar lá e meter porrada, a gente gostava disso. Isso. Era o pica-pau que explodia as pessoas. Eu assistia pica-pau. Era o perna longa. Ah, é. Eu só não gostava do pica-pau doido. Ele realmente ele era o mais louco. Tinha perna grossa. É, da perna grossa. Ele era... Mas esse Gabriel que tinha ele perna grossa. Não, é sério. Ele olha, ele foi ali lá no fetiche dele. Né? Parece uma bolinha assim, né, a perninha dele. Que tinha perna grossa e me deixava excitado. Ué, cara... Cada um com seu fetiche, ornitorrinco. Ornitorrincão, por favor. Desculpa. Então, daí... Mas tinha o Pernalonga que se vingava das pessoas. Mas o Pernalonga, coiote. Ele só se vingava se mexiam com ele. E por isso se chama vingança. Não, não. Não. Só se alguém faz alguma coisa pra você, você não, se vinga. Não sei se é bem assim. Gabriel Asbar. Eu. Sua decepção ou frustração, por favor. Eu tenho uma decepção aqui, uma decepção de um sequestro. De um sequestro? Vocês vão entender. Não deu certo o seu sequestro, é isso? É, não deu certo você sequestrar todo... criança no supermercado. Todo ouvinte sabe que a gente tem sequestrados nos episódios. Digo, convidados. Ah, sim. Nos sim, episódios. Eles não ficam amarrados. Não. Todos soltos assistindo Teletubbies. Né? Sim. Antes de gravar o Churume, eles passam por 18 horas de Teletubbies pra... pra poder entrar na sintonia. Não. Pra não ter suficiência mental pra conseguir fugir daqui. Mas uma frustração minha é tentar trazer um convidado aqui. Ele deu apenas 5 foras na gente. 5 vezes? É. Mas fala o nome Estamos desse desgraçado. Falando... Fala o nome desse filho da puta que eu vou matar esse Estamos filho da puta. Estamos falando de Vitor Greco. É uma decepção na minha Mas vida. Mas ele não é uma decepção na sua vida, ele é um peso no mundo. É uma decepção na vida dele. É. Não, eu diria que não tanto, porque quando acaba a gente quer de novo. Mas não, a gente Vitor nem Greco. Chegou a acabar algum episódio com ele. Então. É, não chegou nem a começar. É. Acho que por isso, era o medo dele, era que ele viesse e acabasse, a gente ia falar de novo, ia fazer todo episódio de novo. Tô com uma dúvida, será que foi o Teletubbies que inventou o marketing do iogurte greco? Ou não? Deve ser. Será? Né? Deve ser. Fica aí. Porque quando acaba, quer creme, de novo. O creminho gostoso era iogurte greco. Ah, fica aí pra teorias de conspirações. A consistência parece ser a mesma. A cor também. Raquel Janine, por favor. A gente tava falando de desenho, né? E eu lembrei de uma coisa que essa semana atrás aconteceu. Que quando eu era menor, eu via os desenhos e eu achava, nossa, tipo, bacana, que foda, que... Supimpas, eu achava. Supimpa, eu adorava esses desenhos. Aí, tipo, você vai assistir os desenhos agora e você fala, nossa, que merda que eu assistia. Ah. Aí eu fiquei decepcionada, porque eu gostava tanto de um desenho. Fala, qual desenho? Pode falar. Eu não lembro, tipo, Fala. Teve desenhos do... Fivon Conto Americano. Esse era legal pra caramba, esse era... Teletubbies. Ah, eu sabia! Mas eu achava tão engraçado alguns desenhos, tipo... Três Espias Demais, Camundongos Aventureiros, que passava na Cultura. Cultura. TV Cultura. E esses dias atrás eu fui assistir, eu falei, nossa, eu adoro esse desenho, vou assistir. Fiquei lá vendo... Eu não aguentei 5 segundos, parei de ver. Igual também quando eu gostava de High School Musical, porque eu adorava High School Musical quando era menor. Adorava. We're soaring, flying. There's not a star in heaven that we can't reach. If we're trying, so we're breaking free. Quem não adorava? É, eu tinha 20 anos, fui ver o 3 no cinema, mas... Não, né? Eu também. O Wesley adorava quando ele não era mais criança. Exato. É, sim. Tinha 32 anos. É capaz anos. De eu ter visto ela lá no cinema, né? Porque ela, mas ela tinha 10 anos, eu tinha 25. Eu era mais nova. Aí eu fui assistir, eu falei, nossa, eu gostava, que nostalgia. Aí eu comecei a assistir, deu 10 minutos, eu tirei, porque eu não aguentei. Mas qual que você foi assistir? Eu tava passando, acho que o High School Musical 2 na televisão. Mas é que o 2 é o pior. Ele sempre fala com propriedade ali, né? O 2 é o pior, cara. O 2 é o não, pior. Não, o melhor é 1 e o 3 mesmo. Eu tenho que concordar. Não, o melhor é o 1 em termos musical, tô falando. Sim, sim. O 3, porque tá todo mundo. Acaba, né? Porque acaba. É, pessoal... Formatura, né? É, tá. Pode ser. Só que. E só que o 2, cara, pra mim é o pior, sabe por quê? Porque o... Qual que é o ator principal lá? Jerry Maguire. Ah, sim. Que Jerry Maguire? Você fumou droga? É estocante. É o Zac Efron. Lá ele chama Troy. Troy, tá. Cara, ele vai cantar, ele tá trabalhando num campo de golfe, sei lá que porra que ele tá fazendo. Que ele tá de roupa preta. É, só, ele vai cantar olhando pra água, cara. E daí a água mostra o reflexo dele cantando, mas é um... 3D muito fajuto, cara. Daí ali eu falei, esse filme é uma bosta, cara. Isso eu não aceito. Isso não você aceito. Ficou a cena inteira torcendo pra uma bolinha de golfe cair na água e acabar com o golfe. É, não, coisa. Foi ali. O 2 é o pior, o 2 é o pior. O 1 é o melhor, o 1 eu aceito. É um bom filme. Podia ter ficado no 1. Podia ter ficado no 1, mas... Igual Matrix. É. Podia ter ficado no 1. Sim. Agora... Camundongos Aventureiros era ruim demais. Talvez porque eu já fosse velho. Não, isso que eu ia falar. Você já era mais... extremamente ruim o Camundongos Aventureiros. Eu adorava. É. Mas eu vou explicar o porquê você adorava e você tinha razão em adorar. Porque você tinha menos de 15 anos. É a regra dos 15 anos. Se você assistia uma coisa antes dos 15, você adorava. Depois dos 15, você não vai gostar. Então você não pode assistir de novo. Essa regra é mentira. Não, não é mentira. Não, porque... Vou te falar, voltamos... Não, vamos falar de clássicos. Ah, então... É, então, não fale de clássicos. Clássico é clássico, cara. Não, fale de clássicos. Que coisa... Tubbs, tá aí. É um exemplo. Todo mundo adora. Não, então, um exemplo aí. Tintim. Porra, Tintim. Não, Tintim é da hora. Então. É, não, esquece o que eu falei. Bikman. Porra. Não, mas Bikman, porra. Então, Mundo da Lua, cara. Dragon Ball. Dragon Ball. Sim. Cavaleiro do Zodíaco. É, então, perceba, não faz sentido nenhum. Desculpa. Por favor, já falando, só traga coisas coerentes desse podcast. É verdade, esse podcast é uma coisa coesa. Uma coisa séria que ajuda famílias aqui. É então verdade. Você não pode falar qualquer coisa. A falar esmo aqui. Por favor, já que você tá falando as suas bostas, continue falando as suas decepções aí. Eu tive uma decepção muito grande, acho que eu devia ter uns 5 anos. Fui comprar um chapéu. Primeira brochada, a gente nunca esquece. Com 5 anos de idade. Parecia um espaguete. Quem dera fosse. Né? Um espaguete cozido. Duro, né? Tava ao dente. Tá... É. Não, quem dera. Eu sempre... Quando a criança começa a falar, a mãe fica ali ensinando onde que você mora, qual que é o seu endereço pra você aprender, caso você se perder, você saber falar onde você mora. Exato, caso você seja sequestrado, fugir. Sim, você sabe exato. Informar. Mas você já pensou, você é sequestrado, você foge, tá. Daí você vai falar pra alguém seu endereço, ah, mora em tal... Daí a pessoa vai lá e mata a sua família. Mas essa pessoa que poderia me ajudar. Exato. Talvez era um outro, em vez de ser sequestrador, um matador de famílias. Eu informei. Exato. Que recebe trabalhos por crianças. É. Que foge de sequestro. E que tem pinto de espaguete. É. Quem dera fosse isso. Não. Pode acontecer. Não, mas antes fosse. Ah, tudo bem. Minha decepção é muito maior. Porque eu sempre aprendi o quê? Moro onde? Moro em Americana. Certo? Que é onde moramos. Sim. Americana, São Paulo. Sim. Ah, onde você mora, Wesley? Moro em Americana. Sim. Moro em Americana. Então, onde que eu achava que era Americana? A minha casa. Eu achava que a minha casa era Americana. Daí até que eu descobri que Todo mundo da escola também morava em Americana. Até isso foi triste, mas cara. Mas cabe uma explicação ao ouvinte por que isso não está nas vezes que eu fui burro. Eu tinha 5 anos de idade. A tecnologia de mapeamento não tinha chegado ainda. Não tinha, não então, tinha. Então, né? Endereço era uma coisa que estava chegando no Brasil. É, foi no começo, no... Os primórdios. Os caras desenhando o mapa com pena. Era uma coisa meio complicada. Quem dera tivesse pena. Daí foi isso. Daí você ficou decepcionado. Não, na hora que eu vi, eu falei, mas ainda eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe, eu falei, ô mãe, todo mundo mora em Americana? E ela me deduziu que eu tava falando da escola, né? É. Ela falou assim, mas do que você tá falando? Eu falei assim, não, você não falou que a nossa casa era americana? E daí todo mundo, ela não. Daí ela explicou, sua mãe riu, né? Pelo menos. É, riu por meia hora só. Falou, né, Wesley, explicou, estilo americano. De arquitetura, moleque. Brinca de Lego o dia inteiro, não aprende nada, seu filho da puta. Não existia Lego ainda. Lego, leia-se, caixinha de fósforo. Aí sim. Gabriel Asbar, outra decepção aí. Falarei uma decepção aqui que envolve Ganso. Muito obrigado. E Wesley. Wesley, talvez, ele vai ter muito protesto. É possível. Já vou avisando vocês. E por que você está excluindo a Raquel dessa? É porque ela não estava presente. Ah, tá. Não. É uma história que envolve vocês. Ainda não tinha sido sequestrada. Sim. Cuidado quando você fugir, não informar um assassino de família. Se fugir, né? E falar que mora em Americana, senão vai matar a cidade inteira. Daqui a pouco a vai estar no Facebook, igual aquela youtuber que foi sequestrada. Que a mãe dela revela que não foi sequestrada porra nenhuma. Vou fazer aqui, ó. Minha filha é otária, ela não foi sequestrada, não. Enganou vocês. Isso foi chato, realmente. Mas estou falando de um evento global que reúne os maiores líderes mundiais de americanos. É, assim, reunião da ONU, sim. Então, mas estou falando de algo maior que a ONU. Estou falando de Big Brown. Big Brown é uma frustração? Não, vou chegar lá. Ah. A frustração foi de um dos Big Browns que estávamos esperando 8 convidados. Um momento. Explique para Raquel que é um Big Brawler, por favor. Sim. E para o ouvinte que não ouviu o episódio de Gordices. Isso. O Big Brawler é um lanche que nasceu da insanidade mental minha de menino ganso, que ainda não era o ornitorricão peludo. Era apenas o... Azedinho. Azedinho gostoso. Obrigado. Que é um lanche que leva apenas tudo que você tem na geladeira entre dois pães. E que foi carinhosamente apelidado de Big Braulio por causa de um churrasco frustrado na casa de um amigo nosso. Sim. Onde ele tentou assar uma ponta de Braulio que nunca ficava pronta, que tinha mais nervo do que qualquer coisa. Então é um lanche aí que pesa seus 5 quilos. É. Continue. Cada lanche, porção individual, tem 1 quilo de carne. É isso. Na verdade, o último que presenciamos tinha 1,4 kg só de carne. Essa é a minha decepção. Não é por possível. Por quê? Não porque por causa do peso, mas porque esperávamos 8 convidados e 2 faltaram. Então, e a carne você não pode... Não tem pode que usar toda, tem que usar ela inteira. Carne não se joga fora, todo mundo sabe. Claro. Foi dividido por todos os lanches. E a criança ali, né, o Big Braulio pronto, foi pesado e tinha 2 quilos. Isso é uma decepção pra você? Não. Qual é a decepção? A decepção é que nessa edição ninguém comeu o Big Brother. Desculpa, eu comi. Ah lá, ele vai... Eu comi. Ele vai protestar. É óbvio que eu vou protestar, porque eu comi. Lógico que não. Fala o que eu deixei. Ah, ele deixou três tiras de gordura de bacon. Que tamanho? O tamanho de uma caneta Bic. Não, a soma dos três. A soma dos três é o tamanho da caneta Bic, pode ser. Parece que vai passando os anos, o Wesley Lopes vai perdendo a memória que ele tem. Deixa eu só explicar que meu nome não é Wesley Lopes. Lopes. Ah, sim. Ainda, pode ser que você mude de nome. Wesley Lopes. Muito bem. Mas ele vai dizer por que ele comeu tudo. Momento de réplica. Por favor, Wesley Zop. Você comeu todo o Big Brawler. Eu não estava presente porque estava de mudança na época. É, realmente eu lembro que você foi um dos faltantes. Eu não fui faltoso porque eu avisei uma semana antes. Ah, não. Foi só o Vitor novamente que faltou. Pode ser. Então, por favor. Todos aqui não. Todos do evento. Inclusive, Gabriel deixou 75% do lanche. Não. 65%. Não. 60. Você vai ter seu momento de tréplica, por favor. Deixou 75% do leite. E depois entregaram para a cachorra da casa onde estava. Os cachorros, estou falando da raça animal canina. E não uma fanqueira. E não uma fanqueira. Tudo bem. E eu, sim, deixei 3 míseras tiras apenas da gordura do bacon. Não, vamos, em vez de falar 3 tiras, vamos falar uma tira de bacon do tamanho de uma caneta bica. Exato. Tá bom. Enquanto todos estavam deitados no chão, morrendo com seus 25% consumidos, eu acho que eu comi tudo. Então você quase comeu tudo. Não. Não, é, ué. Deixa não, eu explicar. Se faltou uma tira de bacon, você não comeu não. tudo. Pronto! Não, eu Deus comi tudo. Disse. Não, eu comi tudo. Mas, Zop, você é um fracasso. Não, você é um fracasso. Vou usar o exemplo que eu sempre dou quando eu chego nesse assunto. Wesley Zop foi contratado pra matar uma velha. Esse exemplo não tem nada a ver. Ele foi lá, espancou ela, deixou ela muito machucada. Entre a vida e a morte, ela foi pra UTI e sobreviveu. Você matou a velha, Wesley Zop? Não, não matei. Então é isso. Quando você chega perto, não quer dizer que você cumpriu o seu objetivo, cara. Não Wesley é chegar Zop. Perto, né? Não, Wesley Zop, você quase comeu. Porque, mas você é um inútil. Por quê? Porque você já tinha comido 2 quilos de lanche. Por que você não comeu uma porra da última fatia de bacon? Eu vou explicar. Não, não. A última fatia eu comi. Eu não comi a gordura da fatia. Por que você não comeu? Não, então... Não. Falhou a missão. Não, eu vou explicar. Eu vou explicar por quê. Não. Porque não cabia um átomo. Não. Não cabia um átomo. Escondia no bolso, caralho. Mas boy, a gente não tem que discutir isso daqui por 20 anos, cara. Você lembrando, não comeu. Lembrando que... Fiava na orelha. Tá dentro do meu corpo. Colocava no cu. Fala, não, tá dentro no cu de... na boca. No cu na boca. Não cabe mais. Tá dentro de mim. Mas não, realmente eu falei. Colocava o bacon na boca e ficava chupando por 3 dias. Vai não, cara. Não, eu lembrando que não. Não cabia você um falhou, átomo. Você mas, falhou, Wesley. Mas depois desse pequeno lanche, eu acho que eu e o Wesley Zop bebemos 8 litros de água. Puta, cada um. Foi mesmo, cara. Não, mas isso daí realmente foi uma decepção, porque eu nunca vi tanto desperdício de pois comida, é. Cara. Foi foda. Cara. Por isso, acho que devíamos fazer outro. Sim, um pouco mais... Light. Light. 1,8 kg. Uma decepção foi um dia que eu fui pra São Paulo pra buscar uma cachorrinha. E nós não podemos viajar com ela. Você foi de ônibus? Fui. Ah. O policial lá, o... carinha lá que comanda os ônibus, que eu esqueci o nome. Motorista. Fiscal. Ah, fiscal. Não, fiscal. Tirou a gente do ônibus com a cachorrinha. Ah, e você tava na parte de cima ainda? Não, a gente já tinha entrado no ônibus com a cachorra, no transporte. Aí ele... Ah, tava pelo menos dentro da maletinha. Sim. Lá de cachorro. Aí ele falou, porra, cadê os documentos? A gente falou, a gente não tem, porque ela era filhotinha e a gente veio buscar ela. Aí ele arrancou a gente. Ele falou, agora, o que a gente faz? A gente tinha como deixar a cachorra lá? Abandona na rua. A gente... É, vamos jogar no Tietê. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, ah, pra minha namorada, você pega o ônibus, vai pra São Paulo, eu troco minha passagem, vou de Campinas pra... Não, de São Paulo pra Campinas, de Campinas pra Americana. Aí eu enfiei a cachorra dentro da minha bolsa e viajei com a cachorra. Ela chegou volta. Viva? A não? Decepção foi que ela morreu. Que ela morreu. Não, mas. É mas por que você foi pra São Paulo buscar uma cachorra? Algum anúncio, né, cara? OLX. Desapega. OLX. Desapegaram do cachorro e ela pegou. Mas não tinha outros pra você desapegar então, mais não perto? Não tinha, porque ela queria um Dutch Hound. Ah. Da raça. Era mais um específico. Assim. Ah, tá. Não é que ela foi lá pegar a Esmo, não, em São Paulo, era cara. Um cachorro gol. Eu um cachorro embora vomitada e mijada. Cachorro, né? É, não, a decepção não foi nem com a cachorra, foi não, com o fiscal. Não, foi, mas foi com o fiscal. Posso falar? Porque pra você viajar com animais no ônibus, eu posso falar porque eu já viajei muito com animais no ônibus. Não, acho que eu nunca viajei com ele no ônibus. Você precisa os documentos que ele exige é o quê? A vacinação, uma prova que a vacinação está em dia que o cachorro possa viajar, entendeu? E autorização do veterinário. E também. Autorização e do veterinário. E a caixinha de transporte. E a caixinha de transporte. Mas a caixinha ela tinha. Não, só que ela era muito bebê e não tinha como vacinar ela. É. Não. Não, nem tinha vacina ainda, não, né? Tinha, é, isso é o que você tá falando, né? Não é o que a lei diz. Se tivesse uma carta do veterinário falando isso, eu poderia acreditar. A gente tentou falar com a veterinária do pet shop do lado. Ela falou, não pode assinar, que não sei o que tem. Por favor, não deu certo. Não conseguimos corrompê-la. É que você falou por favor depois. Ele devia ter falado por favor antes. É. Mas daí ela já tava mordida. Pela cachorra. Não, pelo cachorro. Não, não pela cachorra. Né? Você tinha uma observação, Gabriel, Asgard, sobre essa história? Deus, a minha única pergunta era, por que você falou pra sua namorada aí e você trocou sua passagem? Por que ela não podia trocar dela junto? Porque... Alguém assim. Tem que se sacrificar pelo grupo. Entendi. Porque uma passagem a gente conseguiu trocar. Ah, só que a outra não tinha como trocar porque você tinha que comprar. Ah, só que como a gente tava sem dinheiro e o cartão dela tinha quebrado, porque ela quebrou e a gente não conseguia enfiar na máquina pra sacar. Aí eu tive que trocar pro fiscal, se ele perguntar se a cachorra tava no transporte, ele não desconfiar que tava na minha bolsa. Sim. Ah, você trocou pra passar por outro fiscal. Pra passar por outro fiscal. E a cachorra dando na minha bolsa, ela colocada. Foi genial, genial. E a cachorra não latiu? No... Não, desmaiado é difícil latir. É, com o pescoço quebrado, a cachorra não late. Você dou com éter, né? Cloriforme, eu não deixa latir. E a sua decepção? Não, uma decepção que não foi minha, mas uma decepção da senhora minha avó. Mas não sei se é decepção ou alívio. É que a cabeça de minha avó não dá pra se entender muito bem. Tudo bem. Mas eu falarei e vocês julgam. É, antigamente o Wesley Zop pode falar melhor. Ou não existia telefone, não existia... A comunicação não era tão veloz quanto agora, não, né, Wesley? Nem se compara. Então quando uma pessoa morria, você às vezes demorava meses pra receber a notícia. Ainda mais se não é uma pessoa próxima. Exato. Então, uma vez... Toca a campainha na minha casa, minha mãe atende, o cara fala, gostaria de dar uma notícia pra senhora Zelinda. Quem é Zelinda? Zelinda é a senhora minha avó. Sim. Conhecida como Dona Zeza também. Tá. Ele fala, gostaria de informar a senhora que fulana de tal morreu. Quero o nome dela. Não, fala o nome. Ah, não sei, vamos lá. Josefa. Josefa morreu. Quem era Josefa? Josefa era o nome da irmã da minha avó. Ah, então ela ficou tristíssima. Ela começa a chorar, vai se descabelar, fica decepcionada, frustrada. Claro, porque a irmã morreu e ela recebe a notícia fazia o quê? 2 meses depois. Puta que pariu. Era lento o processo de comunicação. Ele fala, foi a Josefa da, sei lá, de Ribeirão Preto. Ela fala, não, peraí, Josefa da onde? Ribeirão Preto. Ah, não, então não é minha irmã, é minha prima. Daí começou a dar risada. Tudo bem, só foi minha prima. Ah, aquela maldita, tudo bem. Caralho, então. É, foda-se. Pessoas morrem, cara. Vai se fuder, cara, disso que eu tô falando, porra. Começou a dançar. Nua, começou a dançar nua. Essa fui eu que matei, porra. Ainda bem que morreu. Deu certo o chumbinho. E foi essa, uma quase decepção da minha avó. É, não, ela, na verdade é a decepção depois da euforia. Exato, é que deveria ter sido uma decepção também, né? Também. Mas vai ver, ela comparou. Não, mas ele tá contando a decepção do mensageiro. Saiu frustrado, né? Eu não deveria ter vindo, ele mesmo. Não sei porque eu ouvi falar. Sendo que ele era o marido da morta. Wesley Zop, por favor. Eu tenho uma decepção, talvez vocês vão me chamar de burro, talvez deveria estar no burro. Sim. Tô vendo que tudo é decepção. Talvez deveria estar. Foi uma decepção muito grande quando eu... Não sei como falar isso, talvez eu vou decepcionar vocês agora. Que lagarto, não, a carne lagarto não era realmente de lagarto, e sim uma peça do boi. Mas isso, você me decepciona. Desculpa, você cara. Eu comia como se fosse carne de lagarto, cara. Você decepciona, mas eu conheço alguém que é da tua família que também falou a mesma coisa pra mim já. Mas lembrando que nessa aí eu devia ter uns 8 anos. Mas a pessoa que falou pra mim devia ter uns 18. Não, uns 20 e poucos já. Não era 20 e poucos. Acho que sim. Acho mas que... eu fico pensando como é que ele imaginava que ele tava comendo cupim, né? Ah, não, o cupim eu sabia por questão do Nelore. Isso. Então já tinham me explicado isso, mas o... Lagarto. O lagarto não, cara. É, então, a mesma coisa. Eu decepcionei a pessoa, ela tava toda feliz, falando que já tinha comido carne de lagarto, tudo bem. Calango, calango. Mas tem lagartos que se comem, sim, né? Não, teiu, claro que tem. Teiu, né? Não, é igual lagartos são iguais cogumelos, todos são comestíveis. Alguns uma vez só. É. Igual mendigos, mas pode comer mais de uma vez, mendigos. É, é verdade. Depende da briga depois. Depende da briga, depende do amor. Tudo, tudo depende. Estudávamos na ETEC, eu e Gabriel Asbar. Muito bem. Eu já comentei que a gente teve uma professora de biologia aqui. Biologia. Isso. Biologia. Uma professora que, apesar de ter seus 80 anos, ia com uma microsaia. Sim, porque ela era gostosa. Sim, sim. Microsaia, entenda, tipo um chip de celular. E daí ela, tudo bem, ela também dava uma aula que se chamava Projeto Técnico Científico. Jesus. Muito legal. Exato. E era uma aula que o quê? Já falei a minha decepção com o portfólio de biologia dessa professora. Imaginem como era ela dando aula de projeto técnico científico pra mim. Verdadeira merda. Exato, eu odiava a aula. E meu parceiro de cela, né? Meu parceiro de classe era o Anderson Negão. E a gente tava fazendo um trabalho no laboratório. Então, eu estava digitando o trabalho, terminei. O Negão falou, manda no meu e-mail. Ótimo. Eu falei, beleza, né? E pra zoar, eu escrevi lá. Negão, toma esse filha da puta desse projeto, dessa professora filha da puta, não sei o que tem... Filha da puta. Não, tudo bem. Aí o negão chegou, viu, né? Que eu tava zoando ele. Ele falou, ó, já pensou se eu venho, eu clico aqui e... Mando pra professora. Mando pra professora esse e-mail. Daí a gente riu, pá, apertei enviar. Demo tchau, sayonara, palacas, pra quem não tinha terminado ainda. Vamos lá. Somos fodas, vamos, cara. Vamos lá na cantina. Passou... Dividir um salgado em 14 pessoas. Foi esfregando a bunda na mesa, derrubando o teclado de todo mundo. Vamos comer o salgado dos campeões. É, exato. Salgado e o suquifrute dos campeões. Aí eu cheguei pro negão, falei, negão, você não clicou, né, por acaso, do nome da professora? Ele, não, acho que não. Acho que não. Eu falei, como assim, acho que não? Você não clicou. É, ele, não. Eu falei, será, negão? Ele, não. Gente saiu correndo pro laboratório, foi lá ver pra quem foi enviado, e foi enviado pro negão e pra professora, cara. Eu xingando ela, e xingando o projeto, xingando tudo, cara. Daí eu cheguei em casa pensando, tô fudido, né, cara? Fudido e mal pago. Tô fudido e mal pago. Eu vou reprovar em projeto técnico científico, né, cara? Vou ser preso. Cara, imagina as coisas mais doidas. Talvez eu fosse preso se fosse hoje em dia essa história. É. Mas a internet estava chegando no Brasil, então não se tinha leis pra internet. Então... É verdade. Então eu pensei, eu e o Negão entramos no MSN pra fazer qual é o plano. Daí eu falei, Negão, qual é o plano? Ele, não sei. Falei, ah, mudar de nome. Mudar pro Nepal. Mudar pro Nepal. Daí eu pensei, pô, que é genial? A gente invadiu o e-mail da professora e interceptar o e-mail antes dela receber. Pô, isso é genial. Genial. Eu era um adolescente. Isso é genial. Nossa. Eu comia carne de lagarto. Achando que era lagarto. Calango de muro. E daí esse era o meu plano, interceptar o e-mail antes do... Ela recebeu o e-mail. E deu muito certo. Parcialmente certo. Não, naquela época era muito fácil você invadir e-mails, principalmente se fosse um Hotmail, que era o caso. Acho que nem existe mais Hotmail. Existe. Existe ainda? Você tem? Tenho. Então você chegava lá, esquecia a senha, trocar a senha, e daí você trocava a senha em troca de uma pergunta secreta. E qual que era a pergunta? A pergunta secreta era qual o seu primeiro carro. E vocês arriscaram, sei lá, um Landau? Não, obviamente, digitei Fusca, bateu em cima. Óbvio. Óbvio. Troquei a senha e daí na hora que eu... Você trocou a senha? Troquei a senha. Porque era a única maneira de eu entrar, mas vocês óbvio. Não, porque às vezes eles revelam a senha qualquer. Não, naquela época você tinha que trocar, se eles não revelavam. Ou mandar a senha para um outro e-mail. Sim. Então, como eu não ia ter esse outro e-mail também... Você ia ter que revelar outra senha. Sim, exato, é. O que eu fiz? Troquei a senha só pra interceptar o e-mail e apagar, mas isso já foi o dia inteiro tentando esse processo. Sim, e quando eu entro... Logicamente você virou pro negão e falou, Morfeu, estamos dentro. Morfeu, I mean. E ele parece o Morfeu mesmo. Exato. E daí quando eu entrei no e-mail, depois de todo esse esforço, pensando, já tô fudido mesmo, vou, mas eu tenho que interceptar o e-mail. Depois eu vejo. Tá. Você que é jovem, adolescente, está ouvindo esse podcast, não faça isso. Não faça porque é genial. Na hora que eu entrei, caixa de entrada estava lido o e-mail já. Então... Eu ia falar, ia ter muita chance do cara ter gasto o dia inteiro e já ter lido então, o negócio. Então eu estava extremamente mais fudido do que eu já pensei. É, porque depois ela não entrou mais no e-mail, né? Daí eu cheguei e fui pedir um conselho pra minha mãe. Falei, mãe, o que eu faço? Ela falou, fale a verdade, né? Use aquela faca aí. Fale a verdade, que era o que você deveria ter feito desde o início. Comer taraquiri. E ali eu aprendi que a verdade liberta as pessoas, às vezes. Ó. Em vez de você invadir o e-mail, fale a verdade. O que você falou pra professora? Então eu cheguei, foi eu e o Negão, porque o Negão era meu cúmplice, obviamente. E o Negão é um cara que não foge da luta, cara. Não, isso Negão, é verdade. Negão, ele é parceiro, cara. Ele sempre está comigo. Desde quando foi pegar a menina lá no São Joaquim. Santa Rita. No Santa Rita. Muito bem, cheguei lá, professora, aconteceu isso. Te mandei um e-mail por engano pra você, não era pra você ter lido. Com uma brincadeira. Com uma brincadeira. E daí, na tentativa de recuperar o e-mail antes, eu... invadi seu e-mail, porque era pra você não ler. E coloquei uma... Eu troquei a senha. Troquei a senha, agora a senha é seu nome, filha da puta, 1, 2, 3. E daí ela pegou assim, meio... chateada, né? Não entendendo o que tava acontecendo, porque talvez ela fosse velha e tivesse Alzheimer, não sei. E daí ela falou, tudo bem, a única coisa que me decepcionou... é você não gostar da matéria de projeto. Menos mal. Você me decepcionou somente por isso. Então, ela me olhou com decepção, nunca mais me olhou do mesmo jeito, cara. Não, isso é foda. Tá traumatizado até hoje. Não, porque depois eu já encontrei, ela não lembra mais de mim, então já... Ah, sim. Agora ela já está muito mais velha. Que então... sorte, hein, Alzheimer. O Alzheimer é uma bênção. Por favor, Wesley Zob. É, você falou... Mas antes, espere. É chegado o momento que todo ouvinte espera. É chegado o momento da pergunta polêmica. Não! É o momento de Raquel Janine, lá do canal da Kel, olhará no fundo dos nossos olhos, sem medo da resposta que está por vir, e fará uma pergunta. Não qualquer pergunta, mas uma pergunta polêmica. Raquel Janine, qual é a pergunta polêmica? O cu da Dilma é peludo? Polêmico, cara! Olha, eu penso nela como um ursinho Gummy. Então eu acho que é peludo. Olha, eu acho que não, porque botijão de gás não tem cu peludo. É, tem muita lógica. Sim. Não, ela parece um botijãozinho de gás. Sim, sim. Botijãozinho é porque você está muito educado hoje em dia. Né? Não, porque ela é pequena. Mas mesmo assim é muito maior que um botijão. Não, mas ela emagreceu, às vezes. Ah, então um botijão. Um mini botijão industrial. Não de escola, necessariamente. Mas botijãozinho eu pensei naquele de pipoqueiro. Ah, tudo bem, é parecido com a Dilma. É. Pequeno e gordinho. É, tem razão, tem razão. E aí, Raquel Janine, o que você acha? Você já chegou a presenciar? Não, sei. Não, não, ainda não. Ainda não! Mas é um sonho! Esse prazer ainda. Ah, é um sonho. Mas o que você acha? O que você almeja encontrar ali? Eu acho que é. Você acha que... A minha resposta é que não importa, porque eu comeria do mesmo jeito. É isso que eu tô falando, cara. Não pode escolher muito, né? Não, eu concordo. Então, esse cara é um doente. Você sabe que meu sonho é pegar a Dilma aqui pelo fetiche de pegar um presidente. Você podia ser Itamar Franco. Eu usaria o Temer agora. FHC, Lula. Mas Temer, pô, vamos lá, Temer. Eu tô aqui, se você meter no cu do Temer, sai pó, tá ligado? É, morra. Vai ser morra. É, mas comeria, vai. É. Cospe na ponta, que não tem. Esse ganso é um doente. Doente de amor. É um presidente, cara. Se eu quero chegar pra você e falar, come meu cu, é por amor à pátria que você faz, cara. Não, não, não. Não é? Não tem sexo nisso, não. Não é sexo, não. É um dever cívico. Verás que um filho teu não foge à luta, rapaz. Sim. Comer ainda cantando um hino, exato, né? Exato. Isso seria épico, hein? Hasteando a bandeira. Mas, Zop, mais uma decepção, por favor. Você tinha comentado que uma pessoa de minha família também se decepcionou falando que lagarto era uma peça bovina. Mas com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade. Mas não foi só isso. Ah. É, outras pessoas de minha família também, vou falar nomes. Por favor. Eleita de meus afetos, dona Bruna Zacopé. falou que por muito tempo ela não comeu pimentão. Por quê? Porque ela achava que era uma pimenta muito grande e que ia arder muito mais. Porque se pimenta arder, imagina o pimentão. Imagina o pimentão. Exato, exato. Outra parte culinária era o cupim. Ah, sim. O lagarto acha, também. Que achava que era o cu de um pin, né? Ou o cu de um pin, ou um monte de barro que virou carne depois, né? Carne moída. Uma carne moída. E a outra decepção, que foi acho que a mais engraçada, foi quando ela descobriu que a Aparecida era um nome e não um sobrenome. Mas isso foi quando? 2 meses atrás. Porque a mãe dela chama alguma coisa Aparecida. E a sua mãe chama Maria Aparecida. Maria Aparecida. Não, mas eu também. O mais engraçado é que é uma família tradicional de mulheres, né? Tipo, sim. Todas as Aparecidas. É verdade. Porque pra ser um sobrenome. Pra ser sobrenome. É a maçonaria das mulheres. É. Não, então. A ideia ela falou assim, mas mãe, como que o seu nome é... Não é Silvana e o sobrenome Aparecida? Ela não, é um nome composto. Ela o quê? Explodiu a cabeça. Eu falei, mas gente, Mas é Zop, não. Mas não conta pra ela que Ana Júlio, Júlia também o é nome. O Júlia também é nome, Não fuja da decepção maior de Bruna Sancopelli causa. Não, fuja. Eu não posso contar não isso aqui. Eu não posso contar isso aqui. Não fuja que ela odeia cu, Chaves. Ela odeia Chaves, Wesley Zop. E ela fala em você público, você se cara. Relaciona com uma pessoa que odeia Chaves. Pô, e Chapolin. Isso aí é vergonhoso pra mim, eu sei. Eu falei pra ela, fala você pras pessoas... Você não gosta de Chaves e Chapolin? Eu adoro. Ah, bom. Eu ainda falei pra ela, fala pras pessoas que você não gosta de filhote e de cachorro, mas não fala que você não gosta de Chaves e Chapolin. Eu estou decepcionada. Eu também. Não, eu também. Eu fiquei decepcionado de ver pessoas no mundo que... Não, eu até achei que era mentira. Quando ela falou, pô, você é brincalhona, mas não brinca com coisa séria. Tudo tem limite. Por isso não se brinca. Ela, não, mas não gosto mesmo. Eu queria contar uma decepção quando eu descobri que tinha uma pessoa no meu círculo de amigos que não gostava de Chaves e Chapolin. Bruna Zancopé. Não, é triste. E a irmã dela também, Dona Fernanda, também não gosta. Não, a família inteira. Né, não, a Bia gosta. Talvez... Ela tem 80 irmãos, né? Mas alguém tem que salvar a família. Sim. Talvez agora as duas estejam mortas. Se passar o endereço aí... Se passar o endereço pro cara que vai salvar que foge de cativeiro, vamos passar a casa dela. Americana. É. Mais decepcionante que a... Do que Bojo. O gosto humorístico. Bojo? Você acha Bojo decepcionante? Ah, eu acho um pouco. Você acha propaganda enganosa? Propaganda enganosa. Acho que não. Não, eu acho que uma vez que você tá lá, tá lá. Mas só que... Você foi por outro motivo. Mas você nunca vai pelo Bojo, acho que não. Não só pelo Bojo, né? Mais uma vez, episódios que fomos burros, enganados pelo um Bojo, mas que cara, não sei. Eu acho que Bojo não decepciona tanto. Não, uma vez que tá lá, como eu disse, mas o Bojo, ele te frustra. Não te decepciona, mas te frustra. É que quando você vai ficando velho, você vai achando motivos pra sua brocha. Não é por isso. Ah, é porque tinha Bojo aqui. Por jamais. Isso tá parecendo esse macarrão cozido ao dente. Ali, óleo. Quem dera tivesse alguém. Porque é mole e cheira fedido. Mas mais decepcionante do que lanche de McDonald's. Eu gosto do McDonald's. Mas a da foto é outra, cara. Ah, não. Isso não, é... mas é... A filmagem da propaganda é outra. Não, isso é óbvio. Ou pessoas são muito pequenas na propaganda. Pode ser isso também. Faz com anões. Né? Faz com anões, aí pode ser. Mas mais decepcionante do que a final da Copa de 98. Não foi, tem. Foi... uma história que eu já mandei pro podcast Los Ticos, cara, mas cabe a nosso podcast aqui também. Declame. Que eu estava também... A gente jogava... Pra quem estudou na ETEC sabe que a gente não era obrigado a assistir aula, então a gente tinha... Uma vez que você passe, tá bom. É, então você tinha que atingir 75% de presença, as notas, então você aproveitava muito bem esses 25% para fazer atividades. De lazer, de lazer. Extracurriculares, vamos colocar assim. Tinha pessoas que se drogavam. Sim. Na pracinha do lado. É, muito legal. Tinha pessoas que se comiam. Na pracinha do lado. Mas muito legal também. Sim. Mas como... Tem pessoas que se drogavam e se comiam. Sim, mas como eu fiz Proerd e... E a solução, né? Exato, em drogas tô fora. E também pelo fato de É, ninguém desejar meu corpo nu naquele momento. E nem canibalismo. Exato. E restava pra mim o quê? Me dedicar à jogação de bola, vamos colocar assim. A sua arte futebolística. Ah, o futebol malandro, o futebol moleque. Tínhamos um time, clássico daquela época, formado por eu, Anderson Negão, Marquinhos, Pote e Castanha no gol. Castanha? Castanha no Castanha gol. Jogou muito bem no gol. Marquinhos, que era o... Tchará-tchá-tchá. Tchará-tchá-tchá, corria por todo mundo, o Anderson Negão metia 2 gols a cada 1 minuto, cara. E ele que era chamado Azedinho Gaúcho. Exato. Azedinho Gaúcho? Sim, é porque eu dava o cu na época. Nada a ver com o Ronaldinho Gaúcho. Adorava fazer um churrasco. E era ranzinza, né? O Azedinho Gaúcho. Ele... Come meu cu! Olha lá o que ele fez. Que cara, azedo, cara. Esse cara é azedo. Muito bem. Teve um dia que a gente já tinha fechado todas as matérias, sei lá, e a gente chegou pra jogar bola. Então nosso time entrou 7 horas na quadra. Já chegaram de calça leg, pronto pra jogo. Exato, calça leg sem camisa, sujo de graxa. Imagino já eu. Já colocamos gel na quadra. Pintou o número com graxa nas costas, né? Daí a gente começou jogando 7 horas da manhã, cara. E pra quem não sabe, a regra do futebol moleque é 10 minutos, 2 gols. Ou 7 minutos, 2 gols. Normalmente... 10 minutos, 2 gols. Não, mas normalmente era 7 lá, não sei porquê. Mas era 7 minutos. Parece que é porque é mais rápido. 2 gols. Sim. É, talvez. Mas... Saiu o time que perde... Dentro de 7 minutos, ou quem tomou 2 gols. Ou quem toma 2 gols primeiro. Sim. E daí, aquele dia, a gente ganhou todos os jogos, o Wesley, da 7. Sempre com 2 gols, não? Não, às vezes... 1-0 em 7 minutos. 1-0 em 7 minutos. Às vezes, porque o empate era de quem tava na quadra. Ah, então, tá. Às vezes, empatava. Mas não chegou a empatar. Não, não fale que empatou. Não, pode ter sido, mas a vitória era o empate. Sim, tudo bem. Então, daquele momento, até das 7 até as 11h45, todos os jogos... Invicto. Foram Wesley Zoff. Todo mundo gritava nossos nomes, que a gente estava prestes a entrar pro hall da fama da escola, escrevendo o nosso nome com um suor de saco da quadra ali. Mas que ficaria é legal em luz negra aí. É. Fica muito, bom. Muito interessante. É. Lógico que o Anderson Negão poderia escrever... Uma bíblia, porque... Então, já sabem, né? Ele tem muito suor. É. Ele soa bastante. E a caneta é maior do que as outras. Sim. Mas acontece que... Chegou 11h45, chegou um time que era comum a gente ganhar, era o time dos punks. Dos punks? É, porque tinha os punks. Tudo bem, né? Eu não sei porquê. Jogava de coturno, ninguém queria dividir uma bola. Não eram os punks, mas a gente ganhava deles constantemente no dia. Aquele dia a gente tinha ganhado todos. E ele foi o último time que veio jogar com vocês. O último time, eles deviam estar se drogando, porque eram os punks, né? Daí eles vieram assim e falaram... Vamos... Mas não porque queriam se drogar, não. Pela regra dos punks. Exato. Então eles chegam e falam, vamos jogar o último. A gente já tava saindo, pô, carregados... O pessoal aplaudindo, jogando calcinhas na gente. Até que era. Os homens, né? Os homens. Calcinha. Então, daí a gente, pô, deles, vamos jogar a última aí. A gente falou, a última? Fechar com chave de ouro? Vamos bater nesses caras. Não, vamos fazer o. Vamos fazer a nossa, né? Fazer a nossa. Daí eles foram entrando em quadro e falaram, mas ó, vocês estão com a menos, vocês estão com 4 jogadores. Daí tirou um de vocês. Na regra do futsal, são 5. Daí tirou um de vocês. Não. Aí eles falaram, não, pode deixar que a gente joga com essa placa aqui. Uma placa? Uma placa. Como era... atacante, né? Não, daí eles tinham uma placa que é o quê? Tava num suporte de madeira, um suporte que tinha a altura de uma pessoa. Tá. E na onde era você a cabeça, tinha uma placa. Tinha a placa. Mas ele era fino como... É fino, era um pedaço de madeira. Um caibro. Caibro, exatamente. Tá. E ali tinha uma placa, Wesley Zoff. Placa, sei lá, do tamanho da cabeça de uma pessoa. Vai, 2 cabeças. Vai. De uma placa pare. Isso, de uma placa pare. E eles falam, a gente joga com essa placa no gol. Vocês riram. Meia hora rindo. Aí, de porra. Tá, vamos fazer o básico. Então os caras só querem brincar, né? Daí, obviamente, quando colocam uma placa no gol, qual é a regra? Chuta direto pro gol. Naquele dia, Wesley Zoff, a gente devia ter parado. Todas as bolas que a gente chutou, pegou na trave ou a placa defendeu. A placa defendia, então batia na placa, a placa caía de lado, o cara vinha chutando, rasteiro, a placa defendia, cara. Bateu falta, a placa encaixou. No prego. entre dois prédios. Não furou a bola, não. Cara, eu não sei o que aconteceu aquele dia. A placa me deu todas as bolas. A gente perdeu com dois gols, cara. Os caras fizeram dois gols. Eu vou explicar. Gente, eu vou explicar o erro. Foi eu ter olhado pra câmera e falou: vocês vão ter que me engolir. Exatamente. Porra, mas é top, cara. Essa talvez foi a maior decepção. Engraçadíssimo pra quem não era do seu time. Mas... Não, não, nada, cara. Perdemos por uma placa, cara. Era o Plank no gol, né? Exato. Podia ele estar de atacante, que de pessoa se faz um gol, é um gol, gol de placa. Ainda hoje, em algumas noites de outono, eu ouço um barulho metalizado de uma bola batendo, cara. É um trauma que eu tenho na minha De bola batendo? Num metal, velho. Ah, tá. Você quer de bola batendo, cara? Pera aí. Um bate bag, ele tá... Um bola embolagem. Néctar Mendigo. Chamada Podcast Chorume, que você sempre pode ouvir no chorume.com.br. Agora é seu momento, Raquel, de despedir. E fala o endereço do seu canal, sua página no Facebook, para as pessoas possam assistir seu vídeo elogiando o MC Biel. Instagram, Snapchat. É, essas porra toda aí. Homenagem ao MC Biel, como eu amo muito ele, muito querido, muito culto, para a nossa música popular brasileira. O meu canal chama Canal da Kel e a página do Face também. Acessem lá, curtam e compartilhem. Curtirei e compartilhei. Isso. Okay. Não esqueça de ler esse formulário que você diz aqui que gostou de ter participado do podcast e quer voltar mais vezes. Tá bom. Muito obrigado pelo convite. E sim, eu quero voltar mais vezes. Leu bem. Pode soltar o gema, Gabriel. Gabriel Asbar, agora o seu tchau. E diga as redes sociais para o nosso ouvinte. Vou dizer que estamos lá no Facebook e no Instagram, como Lixo do Lixo. Ou você que gosta de um arroba Néctar do Lixo, no Twitter. E estamos tweetando bastante lá ultimamente. Parece que sim, 2 por semana. Tá, tá bom. Sempre 140 caracteres. A gente completa, deixa completo. É, o que a gente não consegue escrever, a gente completa com ponto. O que é importante é usar tudo. Tá lá pra ser usado, né? Legal foi aquele dia que você mandou oi. Foi legal. Oi, ponto, ponto, ponto. É. Muito bem, e Wesley Zop, dê seu tchau, mas antes fale o WhatsApp para aquele ouvinte que pode mandar áudio ou mensagem escrita e o nosso famigerado e-mail. Famigerado é bonito, você anotou essa. Eu sei, não sei o que significa. mas foi legal usar. É, parecia técnico. Encaixou bem. Tô tentando emplacar aí esse não. jargão agora. Fica legal, famigerado. Bom, o nosso WhatsApp é o DDD19-99495-5485. E o e-mail é o autocríticas@chorume.com.br. Você já pensou em repetir essas informações? Já pensei. Então repita pra nós. O WhatsApp, alguém lembrou aqui? Opa. DDD qual que é? 19. 19. Daí é o 99495-5485. E o e-mail, autocríticas@chorume.com.br. Chorume, com X de chorume. Muito bem. Então, caro ouvinte, acesse lá nossas redes sociais, mande as suas mensagens aí pra gente, acesse lá também o canal da Kel, a página do Face, curta lá, assista, dê joinha e obrigado por ter ouvido esse episódio até o fim, até a próxima semana, até o próximo episódio, tchau!